saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. O Carlitos disse tudo aquilo que é uma grande verdade. Essa é a igreja da minha formação, igreja de longos anos de aprendizado, de dedicação, e que faz com que a gente tenha sempre um carinho muito especial, né? E eu quero aqui agradecer a Deus por mais uma oportunidade de assumir aqui esse púlpito. Certamente eu faço em nome de Jesus. Quero agradecer a liderança da igreja, o conselho, o pastor Roster, que faz esse convite. Eu queria, antes de ler a palavra, fazer uma pergunta aqui para você responder aí no seu coração. A pergunta é simples. Como é que você responde às imprevisibilidades da vida? Vou perguntar de novo. Eu quero saber de verdade. Como é que você pensa e como é que você sente quando as más notícias batem na porta da tua casa? A minha pergunta é: como fica o seu coração quando, de repente, a crise financeira que é do país, ela tira o dinheiro que está no teu bolso? Como é que você responde quando aqueles relacionamentos mais preciosos que você tem ruem? A minha pergunta é: como é que você fica quando as situações mais dolorosas, notadamente aquelas que você sabe que não tem jeito mais de serem restauradas, ocorrem? Como é que fica o seu semblante? Como é que fica o seu coração? Sabe quando pessoas que você menos espera usaram de artimanhas e de artifício para lhe darem prejuízo? Sabe quando você menos espera e, de repente, uma doença, ou, quem sabe, um acidente trágico bate na porta da tua casa e alguém muito querido é levado? Como fica o seu coração, a sua mente, o seu semblante, o seu ser quando parece que você foi arrancado de tudo aquilo que lhe dava uma certa identidade, que lhe dava uma certa tranquilidade, mas agora você não tem nada? Fala a verdade para mim. Como é que a gente fica? Eu estou fazendo essa pergunta porque não é raro. Não é raro, diante de situações como essas ou semelhantes a essas que eu citei, o nosso coração adoecer com amargura. Amargura real. O sorriso foi roubado da cara. Não há mais expressões de contentamento ou de gratidão. O que há é amargura. E talvez, se você já experimentou situações extremamente difíceis, complicações inesperadas, prejuízos materiais, financeiros, emocionais ou espirituais que lhe trouxeram amargura, pode ser que você esteja aí dizendo: Roberto, não toque nesse assunto. Eu não quero lembrar dessas coisas. Eu venho para a igreja porque eu tenho que ter um alento. Eu não gosto de olhar para a minha história e relembrar situações que eu queria ter a borracha da vida para apagar, porque elas me trazem amargura, sim. Eu queria conversar com vocês hoje em um capítulo inteiro da Bíblia. E até eu estou preocupado. Não é muito sábio o cara pregar num capítulo inteiro, não é verdade? Então, nós vamos buscar aqui uma sabedoria para eu conseguir chegar lá. Quero lhes contar uma história de uma família. A Bíblia diz que, de repente, sobreveio uma crise financeira muito grande no país deles. Era o povo de Israel. A Bíblia deixa muito claro de que houve fome na terra, e a escassez se instalou, e de repente uma família, ela resolve deixar tudo para trás, ela deixa todos os seus vínculos, todos os seus parentes, todos os seus amigos, todos aqueles convivas, vizinhos, comunidade, e eles saem, para uma terra distante, eles vão para um país longínquo, chamado Moab. Lá nessa terra, essa família começa, então, a trabalhar em busca da sua subsistência. Eles estão construindo ali a sua vida, como de resto os imigrantes fazem. Eles saem, normalmente, da sua nação de maneira muito dolorosa, deixando muitos vínculos, mas vão sempre na expectativa de dias melhores. E arregaçam as mangas, eles vão trabalhar. Essa família é o pai e a mãe, tem dois filhos, homens. Então eles garram firme e eles estão se estruturando quando, de repente, Elimeleque, que é o pai dessa família, ele morre. Então ele deixa Noemi viúva com seus dois filhos. Fugindo de uma crise financeira muito grande, Noemi perdera suas amizades, seus vínculos, seus familiares, perdeu a sua terra, os seus recursos, ela perde o seu marido. Mas os seus filhos em Moab se casam, Malon e Quilion, com Ruth e Orfa. Todavia, a Bíblia nos revela que antes mesmo que eles pudessem desenvolver uma família, algo trágico acontece. E agora os dois filhos dela também morrem. E a situação, para resumir, é mais ou menos essa. 10 anos se passaram, Noemi não está mais na sua terra natal, os seus vínculos, os seus parentescos, a sua comunidade de adoração, ela está numa terra estrangeira. Mas além de ter perdido tudo por conta da fome e da escassez, no país estrangeiro, ela perde o seu marido, ela perde os seus dois filhos, ela não tem nada. E como diz a expressão coloquial, com a mão na frente e outra atrás, ela volta. Ela volta e o texto sagrado vai dizer que quando ela se aponta entrando em Israel, parece que as marcas do tempo tomaram a sua feição, porque as suas amigas, elas olham e elas não sabem direito quem é. Será que é Noemi? Será que não é? Parece que ela já carrega na face as marcas das profundas imprevisibilidades materiais, relacionais, e eu digo a vocês, espirituais. Sabem por quê? Porque quando ela está chegando, estabelece um diálogo. Eu quero então ler com os irmãos. O livro é Ruth. O livro de Ruth, lá no Velho Testamento, entre Juízes e Samuel. Abram lá no livro de Ruth. Eu gostaria que vocês prestassem atenção na parte final aqui do capítulo. A partir do verso 19, nós vemos a seguinte narrativa. Então, ambas se foram até que chegaram a Belém. Ambas aqui é Noemi e Ruth. Nós vamos falar sobre isso. Sucedeu que, ao chegarem ali, preste atenção, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande é a amargura que me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso ele me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Eu gosto de perceber a verdade e a clareza das Escrituras. Se nós pararmos para tentar com o raio-x do coração de Noemi aqui para nós, é um negócio muito forte. Essa mulher enfrenta talvez uma sequência de más notícias que a devastam. Quando ela retorna 10 anos depois, ela é pobre, ela é viúva, mas ela também enterrou 2 filhos. Dizem que não há dor pior do que enterrar os próprios filhos. Não é natural. Não se espera que os pais enterrem os filhos. Tanto é assim que nem nome nós damos para quem perde os filhos, não é verdade? Se a mulher perde o marido, ela é viúva. Se os filhos perdem os pais, eles são órfãos. Mas quem perde os filhos é dor. Não temos nem um nome. Essa mulher, quando chega de volta, as pessoas olham as marcas da história. O texto bíblico diz que a turma se comove com a situação delas. E ela levanta em alto e bom som e diz: o meu nome não é mais Noemi, agradável. O meu nome agora é Amarga. E sabem por que é amarga? Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Porque uma das piores ciladas do inimigo na vida de quem conhece ao Senhor é concluir que Deus se tornou seu inimigo. É a conclusão dela. Vocês perceberam? Ela é quem diz: eu parti, o Senhor me fez voltar pobre. O Senhor se manifestou o quê? Contra mim. O Todo-Poderoso o quê? Me tem afligido. Ele está lá, no seu alto e sublime trono. Tudo bem. Nós não encontraremos uma Noemi apostatando, dizendo: eu agora sou ateia, Deus não existe. Ela não tem jeito, ela sabe que é um Criador. Mas se há algo que traz amargura ao coração, é quando, tendo pensado nisso ou não, você sente como se Deus estivesse jogando contra. E não tem nada mais doloroso, nada mais amargoso na vida de qualquer pessoa que conhece o Senhor, que diante das imprevisibilidades da vida, das notícias as mais terríveis possíveis, das perdas que parecem não ter reposição, simplesmente ser tomado de uma amargura que denota nada mais, nada menos do que a sensação de que Deus é contra mim. O Todo-Poderoso escolheu me afligir. E ela então diz à nação: podem me chamar de amarga. Então a minha pergunta é: e você? Aquela situação que é a que você menos gostaria que tivesse acontecido? Aquela notícia que jamais você sonhara que chegasse. Como responde o seu coração e a sua mente? Eu quero falar aqui com gente que é como Noemi, que adoece o coração, que fica amargo, porque parece que a conspiração do universo lhe atingiu, e de maneira injusta, e você não merecia, e você está amargo. Porque eu quero mudar a pergunta. Agora eu quero falar com Deus. E a pergunta é, o que que Deus faz com gente que está amarga? O que que Deus faz com gente que só traz à memória aquilo que rouba esperança? Como é que Deus age com quem não consegue mais perceber a soberania e o amor de Deus? E a resposta para mim é única. E eu penso que o texto vai nos revelar isso de algumas maneiras diferentes. Sabe o que que é? Deus providencia para a gente que está assim um resgatador. Alguém que encontra você e que pode ir no âmago da sua amargura e te resgatar. É isso que Deus faz. E eu queria olhar para o texto pensando algumas figuras aqui que são resgatadoras. A primeira figura que eu penso que o texto nos revela, que é colocado por Deus na vida de Noemi para resgatá-la, é Ruth. Porque até agora nós não lemos, era para eu ter lido o capítulo inteiro, mas aí não ia dar tempo, e agora que tem dois cultos, a gente termina, ou termina, não tem jeito. Então, deixe-me contar para vocês. No auge da sua crise existencial, como uma estrangeira, sem marido, sem filhos, sem patrimônio, sem condições, Noemi decide voltar para casa. Ela tinha constituído ali um relacionamento que esse ainda estava lá. Ela era sogra de duas noras. Alguém poderia dizer que se foi provação enorme perder os filhos, maior é não ter perdido as noras. Até hoje esse tema é um tema sensível, não é verdade? Existe muita piada com sogra, mas é do genro com a sogra. Isso aí pode fazer piada. Agora, nora e sogra nem fala no assunto. Sério o negócio. Ela tem duas noras. E as noras estão compadecidas dela. Ô, Noemi, você... Preste atenção, nós não estamos entendendo. Volta comigo numa sociedade antiga onde não tem nenhum receio com reforma da Previdência, porque não tem Previdência. Não tem nenhum receio com nada, porque não tem uma mulher como Noemi, numa idade madura. Como que uma mulher dessa se sustenta? Como é que uma mulher dessa vive? Ou ela está na casa do pai, os pais já morreram. Ou ela está na casa do marido, não tem marido. Ou ela está na casa dos filhos, não tem filhos. Então ela tem que trabalhar, ela não aguenta. Não tem esperança. Não tem o que a gente reclama tanto de SUS, de INSS, não tem. As noras estão ali sem saber o que fazer, mas Noemi é uma mulher que está vendo a situação. Lá no capítulo 1, no diálogo dela, ela diz, a partir do verso 8, ela diz para suas noras, ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e abejoas. Uai, está certo. Os filhos morreram. As duas são moabitas, elas estão lá no meio dos seus amigos, no meio da família. Então Noemi diz, quem perdeu tudo fui eu. Vocês são até viúvas, mas vocês têm a casa da mamãe Não está dizendo aí? E outra, vocês são novas e lindas, vão casar de novo. Vão, queridas. E Orfa olha para aquela situação e diz, é verdade. Eu não posso ir com Noemi para Israel por alguns motivos. Primeiro, eu vou sair de todos os vínculos que podem me dar algum sustento, alguma estabilidade. Segundo, lá em Israel, eles odeiam moabitas. Deuteronômio, capítulo 23, diz que os moabitas e os amonitas não entrarão na congregação do Senhor em Israel. Tanto é que Neemias, quando volta para reconstruir o templo, ele manda com que todos aqueles vínculos que foram feitos com moabitas sejam rompidos. Então elas dizem, lá a gente vai ser estrangeiro, sem possibilidade nem de casar, e nós seremos mal vistas e longe da casa dos nossos pais e das pessoas que podem nos sustentar, Orfa fica. E, de repente, aqui surge essa figura, Ruth. Sabe o que significa o nome Ruth? A amizade. Ruth diz aquela palavra que a gente já ouviu muitas vezes, às vezes em casamento, né? Ela diz... Aonde quer que fores, irei eu. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Não é bonito essa declaração da aliança? Ruth, que já teve rompido o relacionamento porque o marido morreu, ela olha para sua sogra do marido falecido, e diz, eu tenho uma aliança com você. Para onde você for, eu irei. Onde você repousar, eu vou repousar. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Muitas vezes a gente vê isso aqui lido até em casamento. O restante é que a gente não ouve muito. Mas o restante é que é aliança. Olha o restante. Onde quer que morreres, morrerei eu. E aí eu serei sepultada. Preste atenção. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Estudando esse texto e ouvindo um pregador que tenho aprendido muito com ele, chamado Timothy Keller, ele faz essa indagação. Vocês perceberam qual foi o juramento de aliança que ela fez? Faça-me o Senhor. Na Bíblia de vocês, como é que está escrito esse Senhor aí? Ele está escrito em caixa alta, sim? Escrito em caixa alta? Vocês sabem por quê? Porque esse é o nome que Deus diz a Moisés na sarça ardente, quando ele pergunta, eu vou dizer que quem me enviou? E ele, então, pronuncia o Yahweh, Javé, Jeová, é o nome próprio do Deus de Israel. Ruth é crente. Ruth tem o Senhor. Ela não faz uma conversinha da boca para fora, o teu Deus é o meu Deus. O Deus de Israel é o Deus dela. E sabe o que ela aprendeu? Se Deus é o meu Deus, eu posso deixar o meu conforto por amor a ela. Se Deus é o meu Deus, eu posso deixar as possibilidades de sustento, de estabilidade e de futuro. Eu deixo tudo isso para que Noemi tenha esperança. Porque Noemi sozinha não tem esperança. E a maior prova é que quando Ruth vai embora e elas chegam em Belém, Ruth vai fazer exatamente aquilo que a pessoa que não é nada na sociedade vai fazer. Ela fica andando atrás das colheitas para ver se caiu alguma espiga, se ela pode pegar e levar para Noemi, que não consegue trabalhar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ruth, quando faz isso daqui, ela está seguindo um caminho de imigração que não é o normal. O caminho de imigração é, está muito difícil aqui, eu vou para um lugar porque vai ser melhor, pelo menos na expectativa. Ruth, não. Aqui é verdade. É a casa dos meus pais, é a minha terra, eu posso contrair novo matrimônio, mas eu vou com você para uma terra onde não se aceita estrangeiros, onde os moabitas são mal vistos. Mas eu vou, Noemi, porque se eu deixar tudo que me garante para te seguir, eu posso lhe dar esperança. E essa figura de Noemi no resgate, ela tem muito a nos ensinar. A gente não tem tanto tempo para falar, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ruth chama amizade. Sabe quando o apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio? Eu penso que é isso aqui. Nós deveríamos, nos nossos relacionamentos, encarnarmos Cristo. Estarmos dispostos a sofrer o dano. Nós somos tão invertidos com a lógica do relacionamento com Deus que nós até falamos, não, precisamos ir para um novo lugar, mas na expectativa do que eu vou ganhar, o que vai ser bom, mas nunca eu posso perder para lhe abençoar. Eu me lembro que uma vez, num acampamento até daqui da igreja, eu estava numa das filas de refeição e tinha muita gente, e às vezes não tem tanto prato. Eu sei que o prato foi acabando, foi acabando, foi acabando, foi acabando. Adivinha, quando chegou a minha vez? O último prato. Eu peguei o prato e dei graças aos céus, dizendo, eu sou muito amado. Porque depois ficaram esperando e tiveram que esperar o pessoal que tinha servido terminar para ir lavar, para poder voltar. Sabe aqueles constrangimentos que dão em acampamento, que são muito legais? Mas o último prato foi meu. É um bom testemunho? Não é esse o testemunho de Ruth. Ruth chega, ela tem o último prato. Ela pega. Noemi está atrás e ela diz, esse prato é para você, Noemi. Pode servir. Eu vou esperar. Esse é o crente. Eu adoro uma vaga no estacionamento pertinho de onde eu vou. Mas Ruth, ela vê atrás um outro carro, uma pessoa aflita, ela vê a vaga que ela pediu, sai, ela desce do carro, vai lá e diz, pode estacionar, eu vou aguardar. Ruth, ela usa nessa vida a estrutura de um verdadeiro cristão, que é embaixador de Cristo. Paulo, quando escreve no Novo Testamento, ele diz, por que que você, ao invés de ficar brigando pelos seus direitos, você não sofre o dano para abençoar o seu irmão. E ela faz isso como um resgate para Noemi. E a maior prova, então, é essa. Nós não vamos ler, mas logo a partir do versículo, capítulo 2, olha aí, versículo 2, Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixe-me ir ao campo e eu apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E Noemi disse, vai, minha filha, a situação é de penúria, a situação é de complicação, elas são quase que pedintes, elas vão porque na nação de Israel, Deus havia deixado regras exatamente para que aqueles que fizessem as suas colheitas não arrancassem todas as espigas, não, que a que caísse no chão que ele não pegou, deixa. E outros que necessitem podem vir para pegar e terem o mínimo. É o que Ruth está fazendo. Por amor à sua sogra. E eu quero mostrar para vocês, para encerrar essa primeira figura de Ruth como uma resgatadora. Vá lá para o capítulo 4. Vamos ler isso daqui. Porque depois, se eu precisar citar, já fica mais claro para nós. A partir do versículo 13 até o 17 diz assim, assim tomou Boaz a Ruth, ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres, lembra das mulheres? Aquelas que lá atrás falaram, nossa, Noemi, acabou a mulher. Né? As mulheres disseram para Noemi, seja o Senhor bendito, ele não te deixou hoje de te dar um neto que será o seu resgatador, e que ele seja afamado em Israel o nome deste, ele será restaurador da tua vida, consolador da tua velhice, pois a tua nora, o quê? Que te ama, o deu à luz, e ela o quê? Uau! Não é piada. As mulheres olham e reconhecem uma Ruth completamente amargurada, destroçada, carcomida, destruída. Ela está aqui no final do capítulo e as mulheres olham impactadas e dizem para ela: essa Ruth te ama. Ela é melhor do que 7 filhos. O que isso quer dizer? Essa expressão dos 7, né, nas escrituras, e de 7 filhos, seria, digamos, da perfeição de uma família sonhada por uma mulher nessa época. E é muito interessante porque na oração de Ana, a gente vê essa mesma expressão, né? O Senhor faz a estéril ser mãe de 7 filhos. Mas Ana mesmo teve quantos? 6, né? Porque ter 7 filhos, Deus é capaz de fazer uma perfeição. E essas mulheres estão reconhecendo: Noemi, há um milagre na tua vida. Você tem uma amiga. Ela é melhor do que uma família perfeita. E a gente sempre fica achando que é o que seria o padrão de perfeição. Ela te ama. E o texto vai dizer uma coisa muito curiosa. No verso 16, Noemi tomou o menino, o pôs no regaço, entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi o quê? Nasceu um filho. Filho de quem? O filho é de quem? Noemi. Filho de Noemi. Sabem o que é isso, queridos? Isso é Deus resgatando uma pessoa, não nos sonhos e nos planos que ela fez, mas no de Deus. E todos reconhecendo: uau, Noemi, você foi resgatada. E aquilo que parece que você tinha perdido por completo, na ótica humana você não voltou a ter. Mas Deus, queridos, Ele não dá o que é bom, Ele dá o que é melhor, segundo o seu conceito. E as pessoas dizem: Noemi teve um filho. Porque Ruth, mesmo tendo toda uma trama romântica, fantástica, ela que poderia ter então, nesse momento agora, de fato, se afastado e apenas mantido alguns recursos, o texto diz que o menino nasce e quem vai colocar o menino no colo e cuidar já é aquela que não é mãe de Noemi, que não é mãe de Ruth, que não é mãe de Boaz, não seria ninguém, mas é aquela que foi resgatada. E ela não lhe é sonegado o menino. E a palavra de Deus diz, não do jeito que ela queria, nem da forma que ela jamais pensou, mas nas estruturas do reino, Deus providencia resgate. E a Noemi nasceu um filho. Mas deixa eu correr aqui, porque nós temos uma outra figura de resgatador. E eu preciso falar com vocês. Roberto, como é que aconteceu esse negócio? Você chegou em Belém e a estrutura dizia que Noemi, com a mão na frente e outra atrás, Ruth, elas com fome. E então Ruth diz: eu tenho que ir para um campo, ver se caiu alguma coisa e eu pego para a gente comer. E Noemi diz: vai, minha filha. Aquela situação calamitosa que fez com que toda a nação se comovesse ao vê-las chegarem. O que que aconteceu? Eu vou dizer para vocês o que que aconteceu. Uma série de coincidências. Que na estrutura de Deus que dirige a história é a providência do resgate. Sabe o que aconteceu? Aquele belo dia ela saiu para colher espigas, não colher, catar espigas que caíram de colheitas. E por acaso, adivinha em qual fazenda ela foi parar? Na fazenda de um homem chamado Boaz. Mas não é só essa coincidência. A Bíblia diz que nesse dia, por acaso, Boaz tinha ido na fazenda para poder ver como é que as coisas iam. Só que Boaz, quando ele chega e vê ela lá atrás, como um daqueles que empobreceram, estão na penúria, pegando ali por trás, ele pergunta: quem é ela? E eles dizem: ela é uma moabita. os moabitas eram tão alijados que ele fica preocupado. Se você ler o texto, você vai ver Boaz dizendo para ela: olha, você tem que ficar com as minhas trabalhadoras. Não pode ficar com os homens, porque eles vão te fazer mal. Ele sabe que a bronca é pesada. Ele sabe que ela está ali e a situação vai ser muito difícil. Ele diz: você fica com elas, mas tem mais. Você pode ficar com as minhas servas, e eu vou dizer a eles para cuidarem, e você pode colher espiga ainda no pé, junto com elas. E ela não está entendendo o que está acontecendo. E no meio dessa crise toda, ela não está entendendo Deus providenciando um resgatador. Quando ela chega em casa, entrega para Noemi, e Noemi fala: minha filha, mas você é um trator para colher espiga. Ela diz: oxe, voinha. É porque isso aí é lá no Nordeste, de onde eu veio. Pode ser assim: uai, sogrinha. Uai, sogrinha também pode ser. O homem lá resolveu me ajudar. Quem era o homem? Boaz. E ela diz: isso é um parente distante. Ele pode ser o nosso resgatador. A história é muito legal. Eu sei que vocês vão ler Ruth essa semana, eu tenho certeza. É muito legal. Boaz, ele então, conhecedor das estruturas, e aí a gente vai estudar, né? Levíticos 25, depois Deuteronômio também 25, porque você tem o resgate de propriedade e também a lei do Levirato para suscitar descendência. Então, para resumir tudo isso, que eu não estou aqui para explicar ninguém a ser judeu, vai lá para Ruth 4. Ruth, capítulo 4. Versículo 9 em diante, veja só, diz assim: então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que eu comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malon. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malon, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Talvez você não entendeu direito o que aconteceu aqui, então deixa eu tentar falar de novo, porque você vai estudar Ruth essa semana, eu tenho certeza. Boaz diz: eu vou pagar por tudo que essa família tinha e não tem mais, e vai ser deles. Eu vou dizer de novo. Ele tem que pagar por todas as terras que foram da família de Elimeleque, Noemi, Malon e Quilion, e ele compra não para ser dele, mas para ser de Noemi. E ele casa com Ruth para que o filho que vier não seja filho dele, seja filho de Malon, seja filho de Noemi, e suscite descendência à outra família. Vocês conseguem entender que tipo de resgate que está acontecendo aqui? Deixa eu explicar de novo. Ele tem que pagar toda a dívida que aquela família tem e não tem condição de pagar. Eles não têm condição de sobreviver. Então, quem paga tudo aquilo que as vicissitudes da vida levaram é Boaz. Mas ele não só paga toda a dívida, ele casa com Ruth. E casa com Ruth para ter descendentes de Malon e de Noemi. Mas espera aí. Quando alguém casa com alguém, a sua riqueza agora é de quem? Dos dois. Ruth, que vem com Noemi, e que agora tem, digamos assim, todos os seus débitos pagos, ela é agora formalmente inserida em casa com Boaz, e agora ela tem toda a riqueza dele. Para que Noemi, que teve os seus débitos pagos, ingresse nessa família, de modo que se surja um neto, que é o herdeiro, vai ser dela. Os débitos foram pagos, mas toda a riqueza foi dada. Talvez você esteja perguntando, meu Deus, esse padrão de Ruth e de Boaz é alto demais. E eu sei, mas eu não posso, antes de ir para o nosso último ponto, deixar de lhe estimular a pensar que é nos nossos relacionamentos que nós podemos abençoar e restaurar as pessoas. Muitas das vezes é você abrindo mão daquilo que você tem ou que você poderia acumular para abençoar talvez os que não têm, para poder apontá-los para aquilo que verdadeiramente restaura. Talvez é aí que a nossa história vai influenciar o mundo onde nós vivemos. E talvez muitos de nós tenham história para contar. Quando nós fomos abençoados de maneira gratuita por alguém, normalmente a pessoa nem se lembra, mas nós passamos o resto da vida olhando para aquilo e dizendo, Deus entrou nessa história. Como é que pode? Que bênção é essa? A nação, as mulheres que estavam lá completamente compadecidas, elas estão no final dizendo, Noemi, você está completamente resgatada. Porque Deus providencia um resgate. Mas eu não posso terminar aqui uma história dessa e uma lição dessa e você ir embora para casa dizendo, tá aí, eu vou ser igual Ruth, então, nos meus relacionamentos. Eu vou sofrer o dano, eu conheço o Senhor, eu sou embaixador de Cristo. Tá aí, eu vou ser como Boaz. Eu, tendo essa estrutura, eu pago os débitos, eu compartilho as condições, e eu não vou ficar umbilicalmente ligado com o meu nome, que se exploda o meu nome. Eu quero é que seja abençoado aqueles que não têm. Eu não quero que você saia daqui apenas, poxa, temos bons exemplos. Eu quero que você pense, aonde está o seu resgatador? Quem é que deixou o seu lugar de conforto, de estabilidade, de paz, para ir para um outro lugar, onde seria um estrangeiro, onde seria um perseguido, mas fez isso para que você pudesse ter esperança? Quem é que fez isso por você? Quem é que sem mérito nenhum seu, sem razão nenhuma, ele paga os seus débitos, mas ele traz você para a família dele e compartilha toda a sua riqueza? Quem é? O livro de Ruth não é o livro de Noemi, de Ruth ou de Boaz. É o livro do resgatador. Sabem por que eu estou dizendo isso? Porque sabem quem é esse menino que nasceu? Sabem quem é esse filho de Ruth e de Boaz? Ele é o avô do rei Davi. E sabem quem é o filho de Davi? O Messias prometido que deveria vir ao mundo? É Jesus. E a mensagem do livro de Ruth é para você que fica amargurado com as más notícias da vida, das crises financeiras, das perdas mais dolorosas. É para você que anda com bronca com Deus. O livro é para dizer para você, olha para o teu resgatador. Ele deixou o seu trono de glória. Ele deixou tudo o que tinha para vir aqui. Ser maltratado pelos homens. Cuspido, traspassado, apunhalado. mas ele veio para que você tivesse esperança de vida. O livro de Ruth é para que você, quando tiver com aquela coisa ruim no coração, poder falar assim: Jesus, ele pagou todo o débito que eu tinha dos meus pecados para com Deus, mas não foi só isso. Ele me justificou, ele me uniu com ele, de modo que o próprio Pai, ele me vê unido com Cristo. Eu sou casado com Cristo, não é por outro motivo que a metáfora do Novo Testamento sobre a união de Cristo com a igreja é do noivo que se casa com a igreja, para que eles sejam um, como Cristo ora: Pai, eu oro para que eles sejam um conosco, como eu sou um contigo. O livro de Ruth é para você parar de dizer para os outros que está amargurado, que não aguenta mais, como é que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo. É para você parar com isso e dizer: eu fui resgatado sem merecimento, sem nenhuma condição para devolver nada, sem nada fazer. Eu não conseguia pagar meus débitos, eu não tinha estrutura nem para viver, eu estava condenado à perdição. De repente eu fui resgatado por alguém que deixou a sua glória, veio para que eu tivesse esperança, pagou os meus débitos, casou-se comigo para que eu tivesse vida eterna. É para isso o livro de Ruth. Porque se nós vivermos na expectativa de circunstância das coisas, nós ficaremos equivocados. A gente olha para o texto e vê o que acontece com Noemi, não foram seus planos, mas foram os planos de Deus, que são muito melhor. Quando nós estamos com o Senhor Jesus, a nossa identidade é restaurada. Porque em Cristo Jesus já nos foram dadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, diz o apóstolo Pedro. Paulo diz em Efésios que o nosso Deus já nos tem dado toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por que você está amargurado? Na genealogia de Mateus, apenas 4 mulheres são citadas. Naturalmente, cada um da genealogia tem uma mãe, mas se você ler, apenas 4 mulheres são citadas. Tamar se fingiu de prostituta. Ela era uma estrangeira, uma cananeia. Ela engana o seu sogro e se deita com ele. É dessa linhagem que vem o Senhor Jesus. Raabe é uma estrangeira. Era uma prostituta em Jericó. Sabem de quem Raabe é mãe? Ela é mãe de Boaz, que casou com Ruth. Talvez Boaz tenha tido compaixão por aquela moabita estrangeira e se casa com ele porque ele é filho da prostituta de Jericó, convertida ao Deus verdadeiro. Ruth é citada em Mateus, a estrangeira. E por fim é citada Batseba, aquela do adultério de Davi. E eu fui garfado por essa curiosidade das escrituras de apenas as 4 mulheres que são as aleijadas, são citadas na genealogia de Jesus, talvez para gritar para mim e para você que Jesus resgata gente perdida. Jesus restaura gente que não tem esperança. Jesus restaura gente que parece que era um fora da fila. Jesus deixa o seu conforto, o seu trono de graça. Ele se doa e se entrega por amor a mim e a você. Mas ele paga os nossos débitos na cruz, mas ele também acredita na nossa conta a vida dele, a sua justiça. Somos aceitos pelo Senhor. Trate a sua amargura. Nunca mais permita que o inimigo introjete na sua mente, no seu coração, a sensação de que Deus é contra você, de que Ele não te ama, porque o que ocorre é que nós não temos os olhos da eternidade. Nós não enxergamos um palmo adiante dos nossos olhos, mas nós podemos descansar no Senhor. Podemos esperar na sua misericórdia. E quando isso acontecer, queridos, deixa eu dizer para vocês qual vai ser o processo. Quando você se sentir completamente, inteiramente resgatado pelo Senhor Jesus, já não sujeito às amarguras que as circunstâncias alteradas lhe dão, você entra agora no patamar onde você pode ser Ruth ou Boaz para alguém. Porque são nos relacionamentos que a gente vai impactar as pessoas. Há muitos anos atrás, ouvi uma historinha muito singela, mas compartilho aqui apenas para reafirmar este ponto. Conta-se que um menino, na estação do metrô, com a sua travessa de guloseimas, tenta oferecer e vender na expectativa de ter algum trocado para contribuir em casa. E o menino está ali, meio que lutando para mantê-la em pé. Chiclete, senhor, pirulito, aceita alguém. E, de repente, naquele movimento de metrô, de chega, sai, vão entrar, e, de repente, as pessoas precisam sair, umas outras precisam entrar, e ele vira com rapidez e batem naquela sua travessa e voam os pirulitos, os chicletes e as balinhas por todos os cantos, e ele, com aquilo ali no chão, ele cai assustado em choro, e, de repente, alguém que vinha para pegar o metrô, um senhor muito bem postado, ele para. E ele abre assim os braços e não deixa ninguém passar, e ele se agacha. E ele vai pegando chiclete após chiclete, bala após bala, pirulito após pirulito, e ele vai colocando na travessa, e ele vai reorganizando, e o menino está ali, está atalado, e ele vai juntando, o metrô vai embora, e ele perde, e quando ele termina, o menino diz: o senhor não ia pegar o metrô? Eu ia. E o senhor ficou para me ajudar? Eu fiquei. O senhor é que é Jesus? Que ele tinha ouvido que Jesus nos ama e é capaz de sofrer o dano por amor a nós. Se ele nos resgatou, queridos, isso é ser sal e luz nessa vida. Não é vir dar testemunho daquilo que você se deu bem, mas talvez é você no seu casamento, você sofre o dano, e você abençoa e glorifica a família por honra daquele que te resgatou para a eternidade. Isso é ser sal e luz nesse mundo. É revelar Jesus como embaixadores de Cristo. É ser curado das amarguras e ter o doce remédio para entregar a todos aqueles que não conhecem o Senhor. Vamos orar. Senhor, eu quero te louvar pela tua palavra. Ela, de uma maneira tão especial, ela nos aponta a história da salvação em Jesus. Entre dois livros de gigantes, Juízes trata dos poderosos da época em que os juízes julgavam Israel. Depois Samuel, dos profetas, do reinado de Saul, de Davi. Nós encontramos um pequeno livro que vai passar por uma história de uma mulher. O nome dela é Noemi. Às vezes há tantas pessoas aqui que podem se sentir insignificantes. Elas não se acham inseridas na história de Deus. Pai, revela nessa história, nesse texto, que aquelas situações mais peculiares, parece que mais distantes, não passam ao largo da história de Deus. Mas eu quero pedir também, Pai, que o Senhor de alguma forma converse aqui com gente que está amargurada. Amargurada por perdas difíceis, por traumas complicados, por traições difíceis, por abusos esquisitos, por crises deletérias, por luto quase que intransponível. Pai, conversa com gente que está jorrando fonte amarga aqui. Para que essas pessoas se lembrem, Pai, de que esse livro, muito mais do que tratar de uma história, de trazer exemplos para nós, ele está apontando e definindo como se formou a genealogia daquele que deixou seu trono de glória, que veio aqui para que pudéssemos ter esperança, que pagou a nosso escrito de dívida que constava de ordenanças, encravando lá na cruz, e que venceu a morte, Pai, para que nós pudéssemos ser unidos com Ele e sermos revestidos da sua justiça, como uma noiva com um noivo, que se tornam um para serem felizes por toda a eternidade. Pai, traz à nossa memória o que é o resgate da salvação em Jesus e que isso cure as amarguras do nosso coração. Amém. Por favor, Pai. E que ao final o Senhor nos transforme em verdadeiros instrumentos de resgate nesse mundo. Sofrendo dano, se for necessário. Mas para que a glória do teu nome mais e mais se multiplique nessa terra que tanto precisa do Senhor. É no nome daquele que é o nosso real resgatador. É o nosso surpreendente resgatador. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos.